tango bravo que Luiz, que tocou o MTOS 3,6. Ingresso no corredor Axé, chame o controle em 1 no 9 decimal 35, até o regresso. Force cockpit dent, descend and 3000 feet direct to Duna position. Luiz, que é a esquadra do Axé, chama o farol da barra. Sarendo 2228, passa 1.60 para 1.80, chame agora centro Recife, frequência 1.28, decimal 8. Centro Recife 2.88, passando 2.28, boa noite. Boa noite, bom voo. Meia condição de voar direto do Duna? Positivo. Aqui é autorizado Duna, livre LS, chama estabilizado no localizador. Mono 246. Direto Duna, chama lá estado do 5515, ação na identificação, desce 4 mil pés, voa pelo 5515. Irmão, tinha ficou no 0 no 6, 5515. Gol 1170, desça para 5000, 1069, altímetro, voa direto Duna. Azul 4235, acendo identificação, desça 060, chegada bom. Afirmo, cidade, altitude 4235. Pisando 3 para puxa, para né? Queixa número 1. Autorizado, chamo pronto pro táxi. Completa aproximação final ILS a 3 milhas do marcador externo, torre 118.95. 7, 3 milhas do marcador externo, 18.95. Afirmo. 35.5, vetoração sequenciamento, esquerda para 2.5. Petrolina, nível 300, via Pesulu 20, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Controle 1-9-35, transponda 5132. Chama pronto para acionar. Gol 1170, reautorizado para 3 mil pés, altímetro 1016. 1170. Gol 1246, está embaixo para lá, confirmando. Afirma. Europa 084, Salvador. Boa noite, posição 10-330-200, ready for my district. Position 10, and what do you request? We are clear, we are ready for a startup of push. Roger, wait, ATC clearance, Europa 084. Copy that, we are ready for push. The flight level and the initial route at Europa 084. Flight level will be, as we have fire, flight level 360, and the flight plan route will be via Thomas. 360? Or 37. Confirm, 360? That's a firm, sir. 360 or 370 if possible. 370? Initially 370. And give me the first airways, please. Upper Whiskey 50 via Thomas. Roger, Upper Whiskey 50. Standing by to ATC clearance. Copy. Cinco no cinco, curva direita pro 230. Curva direita para 230-5-5 da pista. Eco, Alfa, Juliette, posição 03. Eco, Alfa, Juliette para o 3, igual 1246. Clear the far left approach runway 10, report establishing localizer. Clear ILS runway 10, report establishing localizer, final 6-2-4. Da pista 10, torre 118, decimal 95. Índia Alfa, ponto Pera, 0, 3, 3. Noite 9968, Roy TAP, desce 050, identifica a vigilância. Noite, Gol 1970, sua identificação desce para nível 070, voando direto ITAP. Firma, sua identificação, Gol 1970. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, 160 graus, 069, Oceané 6313. E decola, 6313. Clear to Madrid, flight level 370 via upper risk 50. After takeoff, left turn, Momo and GB transition. Score code 5126, approach control 109.35. Corre, o tráfego nacional é bravo, tá? Upper Whiskey 50, flight level 370, after takeoff, turn left heading to Momo GP. Squawk will be 5126, and frequency will be 119.35 for departure. Autorizar 2000, Paris, livre LS, reposta habilitar no LOC. 2000, reportar no LOC, livre LS, 1970. Zou 4235, controle em autorizado para 4.000 pés com 1.016. Europa 084, read back is correct, call me back to start. Correct, we are ready for the start. 6224, establish on ILS runway 10, 1 mile for the automatic. Yes, Europa 084. Please spell Momot, is Mike Oscar Tango, or is Iniciando, 63. Ok. 3, 1, 3. Autorizado, chama para o prototáxi. Chamatório, Europa 084, ready to push. Start up and push back approved, call me ready to taxi. Correct, start up, push back approved, we'll call you back. Oceaner 6313 decolou 50, chame o controle em 1935. 1935, bom trabalho. Oceaner 6224, clear to land, 160 degrees and 6 knots. Clear to land, runway 10, Oceaner 6224. 60, voa direto Leda, vigilância. Direto Leda, 6313, grava. 5, pode curvar um pouco à esquerda? O número 2 no sequenciamento, aguarde, mantenha a prova. Boa noite, assina identificação, desce, mantém 080, voa ETAP. O 4235, desce, mantém 3.000 pés. 93, TAT 3, autorizado, chama tanto para táxi. 1895, voa 1 no 70. 295, obrigado, boa noite. Taxa para o Juliette, né, 6 dados? Para o 140 livre LS, chama estável. Para o 140 livre LS, chama estável. 5 segundos, 5. Mono 70. Do 4235, voa Duna. Duna 4235. No 888, identifique, desce 060, chegada a Ponf, o 9888. Autorizado o bridge 6313. Direto bridge 6313, grato. Azul 9968, redução 210. Iniciando a redução para 2109, 9968. Your text via Juliet to gate 1. Estabilizado no glide no log 5.5.5. Leta aproximação 5.5.5, torre 118.95. 118.95, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, 35.5.5 a 3 milhas do Altermarker. Boa noite, número 2, chame passando Simbra. Maria Simbra, 5.5.5. Paulo Salvador, para o táxi, tipo 5393, está com 62 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Recife. Termo décimo tem 3.000, altimetro 1.016, azul. 1.016, Mel, hein? 0.16. Táxi principal e a Índia. Bom, o cara chama a torre, 895, uma boa noite, 5393. Romeu, 1016. Dá 3178, desce, mantém 050. Praça é o que acaba de pousar, vai informar a pista livre. Reduz a velocidade de aproximação final, na medida do possível. 5595, reduzindo. Passou o Simbra. Gente, aguarde pista livre, autorização de pouso. Voo 170 no solo 57, libere a direita, solo 121, desce 19. Direita 219, bom trabalho. no 330. Ok, 330 Recife, meu chão, qual tempo? Nono 1970 livrou a pista, boa. 1970, boa noite, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, o 1970. 1-5, aguarde pista livre, o tráfego da Azul está decolando. 5, pronto, cópia. Pronto, cópia 3305. Autorizado Recife, nível de voo 330, via Peruíque 58, subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código transponder 5137, controle 11935. Autorizado Recife no 330, via Peruíque 58, Pucca, Aracaju, decola curva esquerda, dá 10. 5137 no transponder, 1935 ao controle, então 3305. Correto, chão para posicionamento, 3305. Vamos lá, 3305. Copiou, trip 55 no 5, autorizado pouso na pista 10, 160 graus, 079. Gente, autorizado pouso 55 no 5. Capatango Bravo, que o isque. Mantém espera sobre a rotatória. Azul 998, cruzou o localizador, voa Duna. Direita, Prodi Duna 9968. Top. Torre, boa noite, Azul 4235, passando externo. Boa noite, aguarde autorização de pouso. Para sua informação, tem um César 1150 mantendo espera 5 milhas ao norte de Salvador. Ciente, Azul 4235. Azul 4290. Azul 9968, décima tem 2000. 2068. Oxalé 6313, chamar Centro Recife, frequência 1-3325. 1-3325, 6313. Vou 5-5 no 5, no solo 5-9, libere a direita, solo 1-2-1-2-1-9. 1-2-1-2-1-9, tripe 5-5 no 5, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, o trip 55 no 5, livrando a Eco. 55 no 5, táxi autorizado Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3. 0 desse, mantenha 3 mil pés. 3 mil, lá por cima. Bravo que Luiz, que chame final de 3 milhas para 1-7. O 988 está livre da restrição vertical. Recebe o localizador, azul 9968. Acabou de interceptá-lo. E completa a aproximação final LS, torre 118-95, azul. 18-95, Patorre? Firmo. Obrigado, boa noite, bom serviço. Boa noite, bom, no 1970, redução 170 nós, mantenha proa, reposte o localizador, autorizado LS. Reduzindo, André LS. 3178, desce, mantém 4000. 3178 para 4016. Afirmo. Solo 121, desce, solo 9. Direito 214, 14. Redução 220. 3178 reduzindo 220. Redução aqui do pátio. O meu sistema é 105, mas fique atento aos sinalizadores. Pista livre. Autor... autorizado a decolar, 160 grau 069. Peço que o senhor faça alguma reclamação formal junto à Infraero, para ver se melhora o serviço, tá ok? America Collection, Europa 084, mantém position, please. Mantém position, Europa 084. Agora, azul 435. Vem, escrita na Fox. 435, taxi via Alfa, chamei essa Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 435. Ilhas da cabeceira 17. E um trip ATR decolando da 10. Pista livre já autorizado pouso na 10, 160 grau 069. Azul 9968. Pouso na 10, 9968, gente, obrigado. Holding point, contact for 1185. Clear that via Indiana April, holding point 1185. 1895, boa noite. Olá. P4000, tá? 3178. 3178, redução no 709, desça 2000, livre LS. 70, passador na embarque pra lá. Boa noite, número 2 para pouso 910. Chame passando cima, condição de já entregar velocidade de aproximação final da presente? A termo. Obrigado, tem um César 150 que eu pretendo pousar atrás do azul que está na curta final. Tá, o azul está na final da 10 e o César está na final da 17. Ok, resumindo aqui. Obrigado. Papatango Bravo que Luiz, que agilize agora para pouso na pista 17. Controle o azul 4298. Azul 4298. Autoriza voar FOC. Autorizado FOC. Ok, vai voar FOC azul 4298. Reduza 2009. Redução para 2009, gol no 888. Xané corrigindo o azul 4298, passo 140, chama centro Recife em 12545. 2545, Recife azul 4298, uma boa noite, feliz Páscoa, até a próxima. Boa Páscoa, obrigado, boa noite. 17. 160 grau 05 nós. Agilizando, Bravo Kiski. Boa noite, Europa 084, holding point, runway 10, ready for departure. Ô Bravo Kiski, faça um 360, não vai ficar bem restrito. 360 pela esquerda, repórter interceptando a rotatória agora de novo. Mantém position. Oito. Cima, reduz 1709, gol 1888. Autorizado 2000, livre LS, 1016 permanece. Ok, redução para 1809, livre para 2000, gol 1888. Azul 9968, seu solo foi agora 05, táxi via Alfa, quilo para o Pátio 3. 118.95. Chamada torre 18.95, tá Bravo que Luiz, que prossiga até meia dúzia de milhas ao norte e aguarde em espera, com curvas pela esquerda. Está reautorizado subir para 150010, ajustado no 016, Papatango, Bravo que Luiz. 3871, passando de Serra Baixada Navarro. Boa noite, aguardo autorização de pouso, TAM 3178. TAM 3178. Trip 5393, autorizado Aracaju. 5393, Aracaju. 70 no solo 07, libera direita, solo 1219. 219, obrigado. Eu vou com o nosso 70, levando a fim. 90, táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Estabilizado, avistando voo 1888. 1888 pegou o completo LS, passando Duna, e chegou agora a torre 118-95. 1895, boa noite. Boa tarde. Obrigado. Salvador, boa noite, com 1-888. 1-888, número 2, chame final normal com trem baixo travado. Ok, chamarei. Com 1-888. 3-1-7-8 em livre curso. Autorizado, 1-7-0, grau 07 nosso. 3-1-7-8 em livre curso. O meu sistema aponta meia dúzia, mas fica atento aos sinalizadores, se tiver. Voo no 970, táxi autorizado via Alfa Juliette, vai ficar atento ao sinalizador, corrigindo o veículo, follow-me, que vou levar até o portão 09. Ok, Alfa Juliette, seguindo a viatura, follow-me, posição 09, voo 970. No solo 09, livre à direita, solo 21-219. É livre à direita, 219. 3178. Tango Bravo, aqui Luiz, completando curva pela esquerda, chame final normal, pistão no 7. Porta 3178, livrou. 3178, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, a Portanel. Livre, autorizado pouso, 1970 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, gol no 888, baixado e checado. O toque é remetido a Papatango Bravo que Luiz, que segue pro Correio do Chá novamente. Tango Bravo, que Luiz, que autorizado toque arremetida, pistão no 7, 160 grau 08 nós. Após o toque arremetida, ingressa no corredor Axé Caixa Pregos, aguarde transferência de controle. Então, toque arremete, pretende ingressar no circuito de tráfego, pistão no 7. Aero Europa 084, clear to line up and maintain. do 9180, partida 84. 273 Lagoa, sua identificação, desce 2 mil pés, voa direto pelo 10 no 6 no altímetro. Uno 888, no solo 12, libera a direita, solo 12, 1219. Solo 219, libera a direita, 1888. Então vão aguardar a posição da infrared ou para seu reposicionamento ou iniciar o pushback da aeronave da companhia que está no meio do dia. Tá ok, 7. Mantemos então na Alfa ou Juliette? Eu mantei antes da Juliette, tá ok? Pode manter essa posição que já se encontra mesmo. Tá ok, aguardando então o tempo da Juliette, tá 3178. Fala igual na 88, de pra pista. Gol no 888, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1-8-8-2. Europa 084, clear takeoff, runway 10, 160 degrees, 07 knots. Que por que estamos igual a ti, Europa 084. Europa 084, airborne at 14, contact Salvador, departure 119.35, thanks. Oi, 35, muito boa noite. Pushback acionamento, chão para início táxi. 3305, teria condições de efetuar o pushback um pouco mais a retaguarda para possibilitar a entrada do tráfego da companhia no Porto 612? Afirmativo. And direct to Diamo Station, Rio Palmeiro 84, confirm you. Confirm your seat departure was a Momo Jibit transition. Affirmative, Momo Jibit and upper Whiskey 50. Okay, sorry my bad, clear direct to Momo position, Rapa 084. Clear direct to Momo, Rio Palmeiro 84. Da companhia iniciando o pushback? Afirmo, visual. Está autorizado, com cautela e prosseguindo para o portão 612. Visual. Não, faz 2010, com 988. No 888, vai ficar atento ao início do táxi do Airbus da TAM à sua frente, após o ingresso de Juliette, portão 02. Atento à ingressão da Juliette, portão 02, no 988. negativo. Agora sumiu tudo. Gente, chame na terra base, pistão na 7. Aracaju, Light Scott. Ocean 6, shoot you first and by it's clear. Stand by. Boa noite, Argentina 1912, Squawkite Dunt, descend mental level 050, fly direct to ETAP position. Autorizado girar base, continuo sem a correlação da matrícula, somente a numeração, alfa 01 no meio. Já entendi porque que é, o controle finalizou o seu voo, na hora que o senhor voltou, aí não vai correlacionar mais. Chané 624, where did you copy? Ready to copy, Chané 624. Aracaju approves flight level 190 via Golf 677. Book a departure, Aracaju transition. After departure, left turn. Scope code 5144. And Salvador departure, control 119.35. This is for your flight level 190 via Golf 677. Book a departure, Aracaju transition. After departure, left turn, and clock 5144, and departure control, frequency 119.5, Ocean Air 6224. Correct, inform for pushback and startup 6224. We'll inform for startup and pushback, Ocean Air 6224. Argentina 1912, clear up descent to 3000 feet, altimeter setting 1016. Tango Branco e Luiz, que no solo aos 2-1, autorizado 180 graus backtrack e táxi para os hangares. Boa noite. Chame só liberando a pista para a gente finalizar. Índia, no ponto de espera, chave 2895, ajustando no 096. 11895, a frequência da torre. Boa noite, igualmente. Desça para 050, direto de top e vigilância. noite, bom descanso. Papa 084, passing level 140, Kent that now receive center at 125.45. Europa 084, control. From 125.45. Buenas noches, Europa 084. Autorizado LF, 1700 pés e reporte passando externo. SF-100 autorizado LF, é coisa passando externo. Boa, 9723. Argentina, 1912, cleared now 2000 feet. Fly do not cleared for LS approach. Report established on the localizer 1810. Ok, sir, descending to 2000 feet, 1016, report established on the localizer runway 10, Argentina 1912. Correct, sir. Visual para ordem. 723 visual. 723, completa aproximação visual para final LS. Chame agora a torre 118.95. 1895, bora 723. Janeiro 6212, reautorizado 3000 pés, 1016, direto Duna. Torre Salvador, voo 9723, boa noite. Boa noite, chame com o trem embaixo travado na final. Já embaixo travado, voo 9723. Avistado, autorizado pouso, 160 graus, 079. Eu pouso pista 90, voo 9723. Transmissão está meio que entrecortada e ininteligível. 305.010. Mantenha o ponto de espera, continua entrecortada. Mantenha o ponto de espera, 305. Vamos para a Copa Maceió. Primativo, transmissão Quebec, está pronto. Autorizado Maceió, nível de voo é o 370, via Peruísque 58, subida por Caracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceiro no zero, código 5152, controle 1935. Primativo, autorizado Maceió no 370, Peruísque 58. Decolada 1-0, curva esquerda, pressada por Caracaju, 5152 é o código, controle 1-9-35, voo 1-1-3-4. 1-1-3-4, cotejamento correto, estou confirmando a informação em curso agora, Alfa, chame para pushback acionamento. É porta dela. 1-2, gol no 723, no solo 28, libere à direita, solo 1-2-1 no decimal 9. Auxiliar 219, gol no 723. Então 3305, autorizado decolar, 160 graus, 069. Autorizado decolar, 23, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, boa noite, 119.95, Argentina 1901, thank you. Alright, frequency 118.95. Sorry, 118.95, thank you, bye-bye. O Oceanair 6212, desça 2000, pés autorizado, sinal LS, chama estabilizado. 2000, chamada estabilizada, sinal. Né? 912, we are establishing localizer, runway 10. Roger, are you Argentina 1910 or Argentina 1912? 1912. Ah, okay. 1912, continue approach, wait to landing clearance. Okay, continue approach, Argentina 1912. Tan 3305 decolou os 31, chame o controle em 119.35. Será 35, bora de controlar. Boa noite. Três Salvador, boa noite. Tan 3305, saída Pucca. Cruzaram a meu pé. Boa noite, Tan 3305. Contato radar na decolagem, voa Jambo para o 3305. Chama no 330, TAM 3305. Salvador, gol 9250. Gol 9250, um minutinho, Copa Recife. Guardando. No localizador, Xanar 62 1-2 2-1-2, ciente, completa a aproximação final LS, passando Duna, chama a torre 118, decimal 95 1895. Obrigado, boa tarde. Ok, obrigado também, boa noite. Salvador, muito boa noite, Oceanair 6212, está estabilizado no ILS a 1,5 milha de distância. Boa noite, aguarde autorização de pouso, Oceanair 6212. Guardando. Desce 2000, altimetro 1016, 1868. Clear to pushback in Sarat, call me for taxi. See, leaving the runway next to the right, ground 129. Excuse me, give it the runway for right and left. Contact the ground 121, this small liner. Ground 121, this small liner. In a 191. Chané 6212, autorizado pouso no 50 graus 079. Autorizado pouso na pista 10, Chané 6212. Ah, Argentina 1912, clear taxi by Alpha, report before Juliet. Taxi, the Alpha report before Juliet, Argentina 1912. Argentina 1912, clear taxi via Juliet and on the A-beam to the gate 8.